Eu recebo neste momento aqui no estúdio a doutora Mônica Portela, ela que é psicóloga e palestrante no Simpósio Latino-Brasileiro de Psicologia Positiva aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Também recebo aqui na rádio que toca notícia o Marco Aurélio Nascimento, ele também é psicólogo, diretor da empresa Psinais de consultoria psicologia. Bom dia. Bom dia. Teremos aqui em Foz do Iguaçu um evento dedicado à área de psicologia, o Simpósio Latino-Brasileiro de Psicologia Positiva. Exatamente. Nós estamos realizando aqui em Foz do Iguaçu o primeiro Simpósio Latino-Brasileiro de Psicologia Positiva, que vai acontecer amanhã, no sábado, no Hotel Tarobá, às 9 horas da manhã. E é um evento único no Brasil, é o primeiro evento da psicologia positiva realmente grande no Brasil, e nós estamos reunindo 4 países com os principais pesquisadores aqui do Cone Sul. Então, temos pesquisadores vindo da Argentina, do Paraguai, temos pesquisadores vindo do Chile e, obviamente, pesquisadores de todo o Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, aqui da região de Foz do Iguaçu, de Porto Alegre, enfim, várias regiões do Brasil. Eu vou perguntar justamente a respeito deste conceito, psicologia positiva, para aquela pessoa que está nos ouvindo neste momento. O que é que significa exatamente a psicologia positiva? A psicologia positiva, ela trata da saúde. Então, a psicologia clínica tradicional, ela é a psicologia da doença. Ela só trata das doenças, tipo pânico, depressão, etc. e tal. Só que a maior parte das pessoas, elas não são doentes, são saudáveis. Então, a psicologia positiva é a única psicologia que existe no momento que trata da pessoa saudável, que trabalha com a pessoa saudável para que ela fique mais saudável e realmente tenha uma vida que vale a pena ser vivida, né? É muito importante nós colocarmos que psicologia positiva não é positivismo, não é autoajuda. Na atualidade, a psicologia positiva é o tipo de psicologia que recebe mais verba, mais financiamento no mundo inteiro. E é a abordagem dentro da psicologia que tem mais crescido, produzido resultados e que realmente está aí para ajudar o ser humano a ter uma vida melhor. Um enfoque na prevenção, principalmente? Temos dois enfoques. Um enfoque na prevenção de doença mental, não é? Todos nós temos doenças físicas ou genéticas pré-programadas para acontecer. No entanto, se a pessoa tiver uma boa qualidade de vida, tiver bem-estar e mantiver os níveis de estresse controlados, essa possibilidade de ter uma doença geneticamente instalada, como problema cardíaco, diabetes, depressão, alcoolismo, dependência química, entre outros, ela não desenvolve a doença. Então, sim, a psicologia positiva trabalha na prevenção. Mas, além de trabalhar na prevenção, ela trabalha com o que a gente chama de potencialização. O que é potencialização? É aquela pessoa que tem uma vida mais ou menos. A pessoa cumpriu várias metas sociais. Só que a vida dela estagnou. Ela quer ir além, ela quer ir a mais, ela quer ter uma vida melhor. Então, a psicologia positiva, ela pega essa pessoa que está tendo uma vida mais ou menos e ajuda essa pessoa a ter uma vida de qualidade, a alcançar as metas, os objetivos e a ter qualidade na vida pessoal, na vida financeira e na vida profissional. Eu vou perguntar agora ao Marco Aurélio Nascimento a respeito até da programação deste evento que temos aqui em Foz do Iguaçu, um evento inédito, primeiro simpósio latino-brasileiro de psicologia positiva. O que é que teremos de debates nestes dias do evento? Então, esse evento ele acontece no dia 22 e 23 de março, no Hotel Tarobá. Agora sábado e domingo já, né? Sábado e domingo, né? Rua Tarobá, 1048, aqui no centro de Foz. Nós estamos com as inscrições abertas ainda para esse evento, ainda temos vagas, né? Não temos tantas vagas assim, mas ainda dá para as pessoas de última hora ainda se inscreverem. E nós vamos ter a participação, como a doutora Mônica falou, né? De vários representantes, né? De países aqui do Cone Sul. Né? E a programação está uma programação bem vasta, né? Passando por todos esses conceitos de psicologia positiva, né? Com várias mesas de debate, vários palestrantes, a professora Mônica vai fazer a palestra de abertura. Enfim, né? O evento está recheado de novidades e trazendo uma ciência que a gente considera uma ciência de ponta e de vanguarda dentro do universo da psicologia. Outra coisa importante, que é fundamental destacar, é que o evento não é aberto só ao psicólogo. A psicologia positiva ela pode ser usada por qualquer pessoa. Então, por exemplo, empresários, nós vamos ter uma palestra ministrada pelo professor Ricardo Sá sobre a psicologia positiva no mundo do trabalho, né, na parte da parte empresarial. Nós vamos ter também algumas palestras mais na área clínica, por exemplo, de prevenção da depressão, de como trabalhar com o transtorno do déficit de atenção. Então, os temas são bastante variados e o público não é só um público de psicólogos. As pessoas que trabalham na área de coaching, elas também estão convidadas para o evento, porque a psicologia positiva ela tem muito a agregar na área de coaching. Inclusive, existe uma mesa de debates só sobre coaching e psicologia positiva. Ou seja, né, gestores, representantes de empresas e até mesmo pessoas interessadas em saber um pouco mais a respeito dessas questões podem participar, não, sem temor de que seja um debate tão profundo a ponto de que não possam entender. Enfim, é aberto também a leigos? Com certeza, é aberto a leigos, a gestores, a pessoas do mundo empresarial. Como eu falei, nós vamos ter mesas sobre coaching, vamos ter palestras sobre a psicologia positiva no mundo das organizações. Bastante aberto. No mundo da saúde também, vamos ter mesas redondas que vão trabalhar sobre emagrecimento, obesidade, qualidade de vida. Vai ser um evento bem interessante. E o primeiro do Brasil, né? E nós, como brasileiros, nós temos a honra de estar sediando esse evento aqui em Foz, que reúne pela primeira vez pesquisadores do Cone Sul. Como um todo, né? Teremos representantes do Paraguai, da Argentina, pelo que eu estava observando Chile ali. Chile também. Teremos representantes do Brasil, Paraguai, Argentina, Chile. Programação bastante variada a respeito deste assunto. E o Marco Aurélio nos comentava aqui que é possível ainda fazer inscrições. Para fazer essas inscrições, telefone pode fazer? O telefone é 45, né, o DDD aqui da cidade, 3028-7911. Né, vou repetir. 45... Vamos até anotar aqui já para quem está nos acompanhando. 45-3028-7911. Tá? Esse é o telefone para as pessoas que desejam estar lá conosco, né, participando desse simpósio. E como eu falei, né, são poucas vagas, mas ainda há tempo aí das pessoas se inscreverem. Também pela internet é possível obter informações a respeito do evento? Perfeito. Tá? Temos o site, né, www.inbpos.com.br, tá? E pelo telefone, como eu te falei. Evento que começa amanhã aqui na cidade de Foz do Iguaçu, então debatendo a psicologia positiva, o primeiro simpósio latino-brasileiro de psicologia positiva. E eu quero agradecer aqui a presença, a participação da Mônica Portela, que teve a gentileza de comparecer aqui à CBN, e também o Marco Aurélio Nascimento, trazendo os detalhes a respeito deste evento. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, ouvintes.